Capítulo zero. Olha. Zero quatro, centro Recife na 251. 251, confirma a penada. 1288. 251-288, com Recife, boa, 1804. Boa. Divisual com a TR-72 da Trip, taxiando até o ponto de espera. Seguirá como número 2 até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, Alfa no ponto de espera, chama a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0 no 1. Índia, Alfa, parte 7, decimal 95, 0 no 1, agora mesmo. 1-642, prossegue o táxi, seguindo como número 3 até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, Alfa no ponto de espera, chama a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0, 1 no 1. Como número 3, 001, pode ficar chamando 8-9-5-1-3-4-8. E o 7 mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, visual para a base nacional, na frente do 7. Passaredo 2223, pista no 0, vento calmo, 1011, pouso autorizado, checa o trem. Abaixado e travado, senhor. 35 no 7, tráfego final ATR da Passaredo, observa a passagem, alinhar e manter após a passagem do ATR. Alfa Yankee, eu acho que é visual com o mesmo grato. Ok, grato, não pode. Trip 5362, após a posição pelo, desça para 2500 pés, QNH1 na 0 no 1, está livre LS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Trip 5362, informa o tráfego nessa posição de 12 horas, 11 milhas e meia. É um Charlie 208 rumo Nordeste, mantendo 1 a 1500 pés. Ciente, reporte Paripe, o Vitor Charlie Eco. 4. Mateu, 5, 5, 5. Trem 2223, pousou, livrou aos 49, 121 nós. Tomado, já. Trem 35, o no 7, decolagem autorizada, vento calmo, 1011. Decolagem autorizada, 5, 5, 1, 4, 30, observe o 19, ali e mantém a posse. Sim, observando a decolagem do tráfego, vai ali e mantém, 5, 5, 1, 223. Sideral 9970, prossiga o táxi via Juliette para o pátio 3, posição 07. Juliette, pátio 3, 07, Sideral 9970. Salvador 1715 da Gol, com 143 a bordo, Campina, 3 horas e 45 de autonomia para táxi. Bom, 1795, confirme alternativa. É, Campina. Oslo 1795, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 1895, altímetro 1011. Pátio Índia Alfa 1795, altera 1019, 1019, gol 1715. Passarejo 2223, prossiga táxi via Juliette para o pátio 3, para, para a posição 02. Juliette, pátio 3, posição 02. 7, decolado ao 50, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom final de semana. Comente. Trip 554, atenta a possível esteira, quando pronto, 50, 29, 1011. Ok, o 3597, bom dia, contato radar, suba para o nível 380. Foi Elefa, da presente. Direita, Elefa, até 3597. Afirmativo, desça para 2000 pés, reporte estabilizado, 35362. Charlie Eco, voo rotatória, reporte visual com campo. Cuidado, localizador 5362. 5362, completa aproximação, chame a torre na 895. 35362, reporte externo, aguarda liberação para o pouso. Parada externa, 5514, decolado ao 52, controle 198, bagagem. Ok, grato, 198, bom dia. Quatro, bom dia, contato radar, suba para o nível 130 na saída Conde. Oi, Conde, da presente. Não, Conde, da presente, 5-5-4. Papa Romeu, Vitor Charlie Eco, chame a torre no 895. 2-9-5, obrigado. Bom dia. Baixada e travado, 35-3-2. 2, salvador, Papa Romeu, Vitor Charlie Eco, bom dia, Papa Romeu, Vitor Charlie Eco, intenção de pouso 17 ou 10? 7, 7 do tráfego, ainda não avistado, sinal no 7 autorizado, altímetro no 0, 1, 1, reporte mais próximo, checado de fábrica. Doutor Tireco, só para a informação, é o número 2 para pouso em Salvador, pista no 7, número 1, o tráfego precede ATR, alinhado. Já na curta final, aproximadamente a 4 mil cabeceiros no zero, à sua direita. É, evite aí a aproximação curta para evitar o pouso simultâneo. Caso contrário, será necessário apertar o 360 final no 7 para evitar o pouso simultâneo. Ok, para reduzir aqui, dá uma vontade. No 607, observe o pouso da TR da Trip, curta final, após olhar e manter. Tentativa eco autorizada aí, reingressar final no 7, o vento está com 040 graus, 2 nós. Reporte a estabilizada final no 7. Reporte a estabilizada final no 7, o Tentativa eco. Segue para a bata após o pouso? É a bata. Informação até o curso, aguarde um minuto para confirmar. Salvador, a cargo 6570. A cargo 6570, número 2 para a cópia, aguarde. Gente, na sua escuta, tem essa informação, hotel 350 para a resíduo. Pipe 5362, sol 57, direito 29. Vitor Charlie Eco, pouso autorizado no 7, 20 graus 29. Autorizado pouso no 7, já para falar para o Vitor Charlie Eco. Trip 5362, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Uno 607, decolagem autorizada, 30 graus, 2 nós. Da decolagem, dona Zera, gol 607. 642, tá pronto? Tá pronto, 642. Após 800, alinhar e manter. Sim, após 800, alinhar e manter, gol 642. O que seu plano está vencido? O senhor fez alguma DLA? Afirma o plano 0810, o senhor chamou 0855, posição 56. Agora ficou pelo sol. Tô te alinhar com no solo 58, 180, o pátio é o 4. Não, conheço, o pátio da mata, autorizado, táxi. Gol no 897, no 11 para pushback e estacionamento. Gol no 897, em coordenação da equipe de solo, reporte para táxi. Pushback e estacionamento, em coordenação com a equipe de solo, chamar para táxi, gol no 897. Trip 5362, prossigo táxi via Juliette para o pátio 3, posição 03. Salvador, bom dia, gol 607. Bom dia, gol no 607, contato radar, suba para nível 360, saída dial. 360. Daí, obrigado. 6570. 6570, autorizado Salvador para Recife, nível 350, via Uperuísque 58. Decolar da pista no zero com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Responder 5406, controle 199.8. Pode confirmar o transponder, por favor? Responder 5406. Gente, o 6570 da AFSA está autorizado Recife, nível 350, pela Peruísque 58, decola da 10 com curva à esquerda após 2.000 pés, Fuca, transição Caju. 198 controle, 5406 transponder. AFSA 6570, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportará pronto o 6570. 642, decolado ao 01, 198, boa viagem. 198, obrigado. Motor de Salvador, bom dia, Gol no 642, cruzando 1700. No 642, contato radar, suba para o nível 390, saída Pucca. Ok, 390, saída Pucca, Gol no 642. 3153, informação, hotel, autorização, Galeão. 3153, bom dia, só um instante, Galeão, prepare a saída da Eule da Bridge, aguardando. Gente da Eule da Bridge, obrigado. Motor de Gol no 642, está em transportão do órgão, possibilidade de voar direto a Aracaju? Campinas. Gol no 897, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1011, um bom voo. Ele táxi via parte principal, Indy Alpha, ponto de espera 1895 com 1011, obrigado, Gol no 897. Paulo Salvador, Atacargo 6570 para pushback estacionamento. Atacargo 6570, pátio 3, livre sinal, reporta ataque. Sempre, sente estar livre no pátio 3, reportar ataque 6570. Salvador, controle Salvador 715 da Gol, decola na Arbor, 1500 metros agora. Contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360 Arbor, 715 da Gol. Patango Índia, November Alfa, não escutou de sol? Slot 08. O meu faço slot 08, muito obrigado. Paulo Salvador, bom dia, o Mike X-Ray Golf. Mano, Mike X-Ray Índia? Não, Mike X-Ray Golf. Prossiga. É, a posição de reboque aqui da posição número 5 do pátio 3 até o ponte número 8 aí do pátio principal. Gente, aguarda para início do reboque, aeronave da Avisa Carbo iniciando o pushback neste pátio. Quem não me escuta aguardando? Positivo, não aguardo então. Autorizado pro de bridge. Ok, bridge na proa, low 607. Salvador, bom dia, Gol 1897, próximo ponto de espera da 10. Bom dia, 1897, autorizado a alinhar e decolar, vento norte com 29, 1897. Alinha e decola da 10, Gol 1897. 3973. Linha 5973, informação hotel Recife 310, copia? Viu. Autorizado Recife, nível 310, via Perusque 58. Decola 110 com curva esquerda no perfil da saída Pucajamo, Aracaju. O controle em 119.8 e aciona 5402 no transponder. Mas conforme 310 para Recife, pela Unicórnio Whisky 58, subida Pucajamo, Aju, transponder 5402, quadro no ar 119. 15973, correto, no pátio 3, já porta pronto para o espectacionamento. Golf, Mike, é que foi Golf na escuta? Positivo, na escuta. Assim que a aeronave dá a carga inicial, o táxi, por gentileza, inicia o reboque e reporta para ingresso no pátio principal, agilizando na medida do possível. Positivo, ok. Solo Salvador, alta carga 6570 para o táxi, tem 2 horas e 30 de autonomia, 2 a bordo, alternando o Natal. Absa 6570, táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18.95, ajuste 1011, bom voo. Cliente autorizado, pátio Índia e Alpha no ponto de espera da 1-0, 18.95, ajustado 1-0, 1-1, o Absa 6570, obrigado, um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol no 897. Bom dia, Gol no 897, contato radar, suba para o nível 360, saída da Dial. Salve para 360, saída da Dial, Gol no 897. 153 da TAM, Galeão 380, aguardando cópia. Afirmativo. Galeão autorizado nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5177 no transponder. Autorizado o Galeão no 380. Decolando da 10 com curva direita, saída da El Leda após direto bridge, então via rota do plano. Controle é 198 e o transponder é 5177, TAM 3153. TAM 3153, correto, portão 2, chama pronto para o inspecionamento. Gente, 3153. Já está pronto para o posto de acionamento, 3153. TAM 3153, aeronave da ABSA liberando o setor, autorizado acionar, reporta táxi. Teve acionamento para reportar táxi, 3153. Ponte, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju em 120, decimal 3. Ok, vai chamar Aracaju 3, graças para ele, um bom dia. Positivo, senhora. Confirmando o portão 08 do pátio principal. Positivo, portão 08. Autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término o Mike X Golf. Ok, então, assim que encostar lá, a gente reporta aí. 6570, decolou Zulu 2, chame controle em 1-198, bom dia. 198, bom dia, 6570, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Sacago 6570, decolado, cruzando 2300 metros. Sacago 6570, contato radar, suba para nível 350, saída Puca. 350 na saída Puca, o 6570. Salvador 197, com curva à esquerda. Controle em 119.8, torre em 118.95 e aciona o padrão 0171. Bandeira Alfa correto no pátio 4 para acionamento táxi decolagem, torre transfere o ajuste 1011, um bom voo. Parta. Pressionar reporte táxi de novembro. Para o táxi, o 3153, o Bel 6165, 3 horas e 27, alterna Campinas. São 3153, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 110, ponto de espera torre em 118.95, ajuste 1011, um bom voo. A gente vai taxiar direita até o ponto de espera, pós 2895, boa, bom dia. Salvador, eu passo a linha do 2223. Passarela 2223, informação Índia, vitória da conquista, nível 180, pronto, copo? Prossiga. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola da 110 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa e após, conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8 e aciona 5407 no transponder. 180, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, depois em rota, 119.8, só o transponder, por gentileza. Transponder 5407. 5407. Passarela 2223, pátio 3, chama pronto para o inspecionamento. Vamos lá. 897, chama centro Recife, em 125, decimal 1. 251, 1-8-9-7. 6570, chame centro Recife em 126.85. 1-2-6-8-5 com Recife, 6570, obrigado, bom dia. Bom dia. Zero, acione identificação, prossiga chegada à mar e desça para 2.000 pés, o QNH 10, 1-2. passando a saída na área, 1092. Solo, Sideral 9970. Sideral 9970, informação Índia, Teresina 360, copia? Sede da Índia, copia. Autorizado Teresina, nível 360, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogibo, após Cogibo voa posição Flock e após Flock conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5407 no transponder. Teresina 360, decola da 110 com curva esquerda. Vai cumprir o perfil da Momo, após Cogibo e Flock. Rota do plano de voo, 7198, controle de saída, 5407 é o transponder, o Sideral 9970. Sideral 9970, correto, FAT 3, chama para o pushback acionamento. Importará para o pushback acionamento, Sideral. Decolou os 2-0, chame controle em 1-198, bom dia. 198, boas festas. Controle, o SAN 3153, bom. Um. 3153, contato radar, suba para o nível 380, saída da EL. Ok, acendendo para o 380, na DAEL, 3153. Solo Salvador, é o Mike que ligou. Mike, é que você ligou, prossiga no supertérmico. Positivo, nós estamos aqui na posição do SIG número 8, ok? Gente, um bom dia, Mike, é que você ligou. Igualmente para vocês também, bom dia. A linha decola pista no 7, vento 60 graus com 03 nós. Confirma chamando solo. Trip 5384, informação Índia, Maceió, nível 190 para outro copo. Autorizado Maceió, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8, e aciona 5411 no transponder. Trip 5384, parte 3, já porta pronto para o pushback acionamento. Para pushback acionamento, passageiro 2223. Passageiro 2223, parte 3, livre acionar, reporta táxi. Para 2223. Manu, não escuta? Autoriza o Índio November Alpha fazer o cruzamento da pista? November Alpha, afirmativo. Decolando aos 2 meses, autorizado o cruzamento da pista e prosseguindo para o setor norte do aeródromo, o Índio November Alpha. Ah, ciente, autorizado o cruzamento, vai produzir para o setor norte o Índio November Alpha. 351, 353, bom dia. Bom dia. 9990 autorizado, final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Salvador. 3 horas e 30, Salvador, confirma o POB? 61. 61, no táxi via Pat 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1012, agora um bom voo. 1012, Índia, pontos pés 895, não, o passageiro 2223. De November Alfa prosseguindo corredor forte. Transfere o controle em 1198 até a volta de November Alfa. Limpa o controle 1198 Índia November Alfa. Ele é total, moto 490. Total 9990, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Total 9910, na baixa trabalho. 9910, ciente. Continue na aproximação, vento 50 graus com meia dúzia nós. Tem pouso autorizado, pistão 0, total 9910. Livre pouso, pistão 0, total 9910. Sente, mantém um ponto de espera 2223. Será um ponto de espera 2223. Rio 5973, prossiga. Cuidado, reporta táxi. Os dois estrelas ali, mantenham no zero. Zero, passa aí 2223. V910, Solos 32, libera na Fox. Afirmativo. Chame solo 1219-9990. 219. Giro. Solo, bom dia, total 99, 50, Corona Pontes. Passarela 2223, livre decolagem da 10, vento 30 graus com 5 nós, 2223. Livre decolagem, passarela 2223. Gente. O total 9990, inicialmente táxi Alfa, vai manter a posição antes da táxi Aquilo para ingresso no pátio 3, a aeronave da... Corrigindo, via Juliette, e vai aguardar na Juliette para ingresso no pátio 3. Total vai até a Juliette e aguarda para ingresso. Total 9990. Afirma, táxi Aquilo encontra-se fechada devido a obras, vai prosseguir via Juliette, vai aguardar, ok? Antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa Controle? Ah, sim, desculpa, senhora. Chega visual, corredor forte. Índia November Alfa, reporte de retorno, mudança de setor. Votará no regresso, Índia November Alfa. 2223, decolou os 34, chama agora o controle em 1198, bom dia. 198, bom dia. 2223. Salvador Passarelo 2223, decolado na Arbor Elefa, passa mil pés. Passarelo 2223, contato radar, suba para nível 180, saída Arbor e troque o código transponder para 5407. Após Arbor, vou direto Conquista. Após Arbor, direto Conquista, 54, confirme. 5407, o passageiro 2223. 5407, o passageiro 2223. Guardando antes da Juliette, total 9990. Sim, só tá 9990, mantém antes da Juliette, aguardando a passagem da aeronave da Rio, ok? Controle, autoriza o Índia November Alpha para ascensão a 2500 pés. November Alpha, devido à decolagem da Delta, aguarde mais... Um minuto, após um minuto autorizado, Índia November Alpha. Guarda um minuto, Índia November Alpha. Verão 9970, não me escuta aguardando para início do push point, Lens. Senhora, quatro. Não, prossiga a chegada a Bonf, quando no ponto ideal descida, já autorizado descida para 2000 pés, o QNH 1092. Utilizado após 2000, Elefa, passageiro 2223, confirma? Passageiro 2223, sair da Arbor até Arbor, após autorizar direto Conquista. Arbor, Conquista, passageiro 2223. Índia November Alpha, suba para 2500 pés. Subindo para 2500 pés, Índia November Alpha. Taxi via pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-8-95, ajuste 1012, bom voo. Nove após a passagem da aeronave da Rio, ingressa Juliette, pátio 3, posição prevista meia dúzia do pátio 3. Juliette, após o Rio, ingressa pátio 3, Fox meia dúzia. Sideral 9970, não escuta? Sideral, não escuta. Aeronave da Total vai ingressar no pátio 3 para parqueamento na posição remota meia dúzia. Após o parqueamento da mesma, livre acionar, reporta táxi. Positivo, aguardando o parqueamento da Total e iremos prosseguir para o nosso 5973, prossiga. 95, 118.95. Para o vento é norte com 3 nós, 5973. Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, informação Juliette, Recife 350, copia? Afirmativa, Juliette. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 119.8 e aciona 5417.2. Azul 4234, Recife nível 350, eu quero ir 58. Decola da 10 por esquerda na saída Puca, transição Caju, controle de saída 19.8, 5417 no transponder. Azul 4234. Azul 4234, correto, portão 3, chama pronto, pushback, funcionamento. Novembro Alfa Controle? Escuta, senhora. Irá manter esse setor a 2.500 ou pretende se afastar o Índia Novembro Alfa? Vamos manter aqui 2.500, senhora. Nós estamos fazendo treinamento de sol. Vamos permanecer aqui por mais uns 15 minutos. Novembro Alfa, se possível, iniciar curva à esquerda com destino ao norte, o Índia Novembro Alfa, a fim de evitar aproximação com a decolagem da pista 10. Vai fazer curva esquerda, setor norte, mantendo 2.500 e de Novemeral. De Novemeral, se possível, se aproxime no máximo até 1 a 5 milhas de Salvador, em dia Novemeral. Tá ciente, não vai se aproximar mais que isso em dia Novemeral. Controle, bom dia. É o Rio 5973, decolou na subida Puca. Bom dia, Rio 5973, contato radar, suba para nível 3.10. Com referência com o solo, mantém as decolagens até cruzar 2.500 pés, o Rio 5973, após autorizado Jamo. 2.500 após Jamo. A próxima espera chama 2.3.2.9.5, federal. Autorizado voar direto Romeu Foxtrot 018. Muito obrigado, direto 018.